offer, eu avisei. Perto de Nike, Impala, esse tropa é favela. Tem pra ninguém. Tá no sangue, tema da noite. Damas, são videogames. Aquece o motor, vai começar o jogo. Eu quero viver, deixa eu descobrir. Outra nova mulher, talvez mistura de sabores. Hoje é de japonês, expressante a mão na range. Fumaça Red Bull, bom assim, eu não bebo. Parei com a cocaína, I love hidropônico. Jin, jin, vem, vem, que quer comprar? Tem, eu vim tirar um barato entre damas e negócio. Aquece o motor, vai começar o jogo. Eu quero viver, deixa eu descobrir. Vira a chave, liga a partida, aquece o motor. No sábado à noite é só nós, é pelo amor. Uma linda e cheirosa, uma seda, uma rosa. Uma tática, uma prosa, uma ideia maliciosa. Ela vem que vem vindo, linda e sorrindo. De esmalte reluzente, de salto ela vem vindo. Desfila onde for, quando passa corredor. Meu coração não aguenta, quão violenta é essa flor. Pelo amor, senhor. Tudo bem, nosso estilo bota choque. Preto na Zafira, Sandero e Camaro. Só sintonia, as camisas é traje. Se nós tá armado, ei amor, sem ferir ninguém. A tatuagem, o All Star na 300. Ela quem quis, eu já tava afim. Dessa vez eu vou descobrir o sabor que tem. A chilena no ar, o 27. Deixa eu viver, deixa a pizza curtir. Deixa absolute para o negro sorrir. Do verde vai queimar pra quem gosta de fumaça. Deixa a liberdade ser a minha sua taça. No mundo de filhada, puto certo é errado. Desculpa aí amigo se você tá incomodado. Sem atravessar tio, aqui é mó responsa. Família tá firmona aí na conta várias onças. Novos momentos com a mesma mulher. Nossa vontade ainda existe. Entre cidades, oportunidades, a gente sabe que o nosso mundo não tem fim. Eu posso até me divertir. Sei que sorri e fecho o ouvido. Pego a marginal. Marcas na estrada, a lua, os pneus a vir. Os pretos de Nike, Impala, esse tropa é favela. Tem pra ninguém. Tá no sangue o tema da noite. Damas, são videogames. Aquece o motor, vai começar o jogo. Eu quero viver, deixa eu descobrir.